sem razão. Foi assim que eu vi de vez o triste fim desta paixão. Sem aceno ou despedida, sem satisfação na ida. Mesmo assim levou fingida o que eu tinha pra lhe dar. E pra não perder o gosto, fez o oposto que eu queria. Me enxuguei de vez meu rosto, joguei fora a fantasia. Você pra mim fez tanto mal, eu nunca sofri nada igual. Paguei o preço que talvez não fiz por merecer. Eu naveguei nessa paixão que hoje sei foi ilusão. Tô indo embora e desta vez é pra valer. Quando a gente se encontrar, sei que você vai implorar. Tarde demais, tudo entre nós tá sem valor. Por isso agora o meu adeus já pode ler nos olhos meus. Está escrito, é o fim do nosso amor. Começou num desacerto, sem conserto, sem razão. Foi assim que eu vi de vez o triste fim desta paixão. Sem aceno ou despedida, sem satisfação na ida. Mesmo assim levou fingida o que eu tinha pra lhe dar. E pra não perder o gosto, fez o oposto que eu queria. Enxuguei de vez meu rosto, joguei fora a fantasia. Você pra mim fez tanto mal, eu nunca sofri nada igual. Paguei o preço que talvez não fiz por merecer. Eu naveguei nessa paixão e hoje sei foi ilusão. Tô indo embora e desta vez é pra valer. Quando a gente se encontrar, sei que você vai implorar. Tarde demais, tudo entre nós tá sem valor. Por isso agora o meu adeus já pode ler nos olhos meus. Está escrito, é o fim do nosso amor. Vem comigo! Escrito, é o fim do nosso amor.